não cola mais. Vou mandar direto e reto pra você tentar me esquecer. Baby, fui, tô fora. Parei com você, parei com você. Baby, quantas vezes tenho que dizer? Parei com você, parei com você. Baby, quantas vezes tenho que dizer? Não, eu não quero. Você vacilou sério, baby. Não, eu não quero. Sei que já te disse não. Te magoei, baby, a culpa é sua. Já não adianta me chantagear, pode até chorar. Não tô nem aí. Parei com você, parei com você.